seria 350 pro trip 54 90. Inicialmente o trip 5490 aguarde a coordenação. Informa um tráfego indecida nessa radial. Aguarde a passagem do tráfego após emitir a autorização. Ok, muito obrigado. Acionamento, pushback, posição 1, pushback, acionamento, posição 1, acionamento 6327. Está livre, após táxi, 6327. Está livre, para o táxi, 6327. Controle de Salvador, é o Golf, Gol 1884. Confirme para o controle. Gol 1884. Prossiga, 1884. Autoriza a voar direto a Aracaju? Chama o Centro Recife, 12685. 2685 graus. Estabilizado, LS 10, 6314. 6314, Torre 1895. 295. Leave the runway in your right side, contact the ground 121-19. Leaving by the right, 1211. Bye bye. 121-19. Yes, 1219. Torre Salvador, boa tarde, Oceaner 6314 e LS 510. Oceaner 6314, ajusta 1-0 no 5, continua a aproximação, aguardando o estalivre. Aguardando 1-0 no 5, ajustado 6314. Não, Bodan, report goes 021 for Katie. Taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha, call before Juliet, report goes 021. Ok, já havia sido autorizado pelo centro direto em TAP. Ok, está reautorizado pelo controle, é pro Admari. Então, tá, Admari, você está recebendo isso? Afirmativo. Tem que reduzir essa velocidade? Ainda negativo, apenas a pro Admari vai resolver. Trip 9962, aciona a identificação, desça para o 050, chegada bom. Controle Salvador, Marinha 7071, minuto para hoje, está boa. Marinha 7071, chama a torre, 1-895. 1-895. 3217. Pra chegar. Boa, Duna. Duna da presente, 3017, tá autorizando 10 mil? Inicialmente até 3 mil pés, ajuste no 0 no 5, 3217. Ótimo, foi de Duna inicialmente 3 mil, 1015 no ajuste, 3217. Afirmativo, Mania 771, então tá no farol de Itapuã, tá na impressão do seu curso de tráfego, pouso na 1-0. Confia? Sim, o repórter na curta final 1-0, Marinha 707. Reportará na curta final para 1-0. Para o Porto Cruzeiro, eu tenho que dizer. 6327, confirma a perna de PLB? Foi, César. 314, solo aos 35, chame solo agora 1-219. 29, tá bom. Zero, torre 1-1895, QNH10 no 5, boa viagem. de Alfa, considera 295 Torre Meia 37 Grama. Porto Gal 021, Ruby Enter, Taxi Juliet, to Gate 11. Copy Proof 22, it's Gate 11, no Portugal 021. São Salvador, boa tarde, Chanel 6314. Rodan, Susco, Susco. 6314, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6314. Cruzando 4500 para 3000, visual no setor, está 3207. 3207, inicialmente mantenha 3000 pés e está autorizado a interceptar o localizador. Ativa só que a 3000 pés não temos condições de interceptar o localizador. 3207, já vai ser autorizada a descida, apenas aguarde livrar esse setor. É Matheus. 7 nacional. Pouso autorizado, pistão a zero, vento 240 graus, 05 nós, Marinha 7071. 71. Touro 620, para o sequenciamento, curva à esquerda para o A030, limite ao localizador. 030, limitado ao localizador. Chanel 314, para ingresso, Juliette. 217, está autorizado 2000 pés. 2000, está 317, obrigado. 14. Lima tem pistão no zero, Xanã 6327. Aí tá guarda, tá livre pushback, reposte táxi. Delta, prossiga. Gol no 620, desça para 3000 pés, ajuste no 015, está autorizado, localizado nessa proa. É mesmo, mano. Alivando pela rua Delta. 7, reporta no solo controlado, Marinha 7071. Reportará no solo controlado. O Matheus já está praticamente interceptando o localizador, está no 3207, em Romaná estabilizado. Estacionamento de táxi, torre 1895 kg. Aos 39, frequência livre, boa tarde. Chanel 6327, decolagem autorizado no zero, vento 240 graus com 4 nós. Autorizado a decolagem, é autorizado. Ligação na chama táxi, Vitor, Kilo Delta. Vitor, Kilo Delta, confirme? Ligação na chama táxi. Torno 738, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, após desvio, voa bom. Utilizando, tá? 3297. 3297, torre 1895, com pouso. 295, boa. Chanel 6327, decolados 41, no controle, ano 20, decimal 8. 208. 3155, o senhor tem condições de decolar antes das 19:00? Pois temos aqui um notam, somando que a partir das 19:00 a rota mudaria para López Lulo 0, Bridge, López Lulo 6, Bravo Hotel Zulu, trilha após conforme. Acredito que não. Estamos dando embarque aqui ainda. Acredito que vai mais uns de 15 a 20 minutos aqui. Você efetuou alguma DLA? DLA não, é THG de rota? Vou confirmar aqui, já companhia. Sim, está vendo? Controle, boa tarde. 6387. 3217, vento 220 graus 49, ajuste no 0 no 5, pouso autorizado no 0. Vira pouso fixo no 0, 3217. Gente, 6327, subinicialmente até 160, guardando apenas a confirmação como final, e voa coral. Afirmativo, Chirica. Voamos para o 160 inicialmente. Aguardando sua confirmação e acho que entendi que pode voar direto para o coral, é isso? Afirmativo, coral está autorizado. Muito obrigado, vamos voar coral então, obrigado. Uma aeronave da Avianca que já vai puxar no 1-0, agora está em número do ano setor, no 966. Aguardo, só a primeira voz. Chamação Rio, 1-895, bom ponto. É. Aluno 738. Ciente, se tiver condições, está autorizado agora pelo. Controle de Salvador, uma boa tarde ao vivo, quarta-feira, ciente da Ian. Distrito 446, aciona a identificação. Distrito 446, desça para o 050, a chegada à AMAN, está autorizado. 050 na AMAN, distrito 446. Direita, TAM 3217. TAM 3217, solas 44, livre direita, 1219. 1219, boa tarde. 1620, ajuste ao 90, 15. Chega o trem, pouso autorizado no 0. 10220 graus, 05 graus. Passagem travada. Vitor Kilo Delta, confirme pessoas a bordo e autonomia alternativa. 39 a bordo, 4 horas até na confirma. Kilo Delta. Imperador no 0, Torre em 1895, QNH 10, 15, boa viagem. 285, quanto será o destaque? 632. 1966, após a aeronave da Avianca ali para a retaguarda, está livre, puxa, após táxi. Após a aeronave da Avianca, autorizado, chamada para o táxi do 1966. No 738, desça para 4 mil pés, ajuste meio 15. Trip 9962, 7 para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. 2 mil no 0 no 5, 9962. 2 na 7. Beleza, no 7, mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Mantém a posição, 3, 2 na 7. Quando era a nave da Avianca liberar a entrada da Juliette, autorizado o ingresso na mesma para o portão 01. Afirmativa, após a aeronave da Avianca, prossegue direção 01, na 3207. Zero Devro, está na sexta. Prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 6918, aciona a identificação, desce para o 060, chega a mais. Mantenha a chegada ao número 4 para aproximação. Patrulha 03, controle. Na frente, patrulha 03. Prossegue para Salvador. Permaneça, está aprovado com a rotatória. Gente, patrulha 03, afaste para o oeste, pro aproximadamente 1-0-0. Temos uma decolagem da pista 3. 240 graus, 5 nós. Tinegal no 0 no 5, boa viagem. No 0 no 5, Indião, quando lá 18 no 5, graus contra base. Patrulha 03. Aproximadamente agora, proa 100. 6321, autorizado alinhar de colapso pistão 0, vento 250 graus, 059. Alinhar de colapso pistão 0, vento 51, alterna 13395 com voo. 351, 13395. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor, Kilo Delta. Papatango, Vitor, Kilo Delta. Sob contato radar, sobe restrito até 3 mil pés, ajuste no 0 no 5, a saída Momo. Vai cumprir o perfil da saída Momo, Vitor, Kilo Delta. Vitor, Kilo Delta, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 5 milhas, Momo leste, está mantendo 500 pés. De Vitor, Kilo Delta. No 620, mantém a posição antes da Juliette, aguarde para o ingresso. Salve Salvador, bom dia, azul, boa tarde, azul 4118. 4118, Confins, prepare Dael, Leda, Mote vai aguarde copo. Saiu Leda, Mote, tá, obrigado. Rumo Sul, está passando 050 em descida para 4 mil pés. Se mantém a 3 mil pés restrito. Vai manter a restrição na saída, ouvindo o Kilo Delta. Estabilizou 9962. 9962, torre 1895. Chamarei, uma boa tarde. Voo no 738, pode prosseguir na descida, referência visuais? Voo no 738, negativo. Informa o tráfego 11 horas, 1-2 milhas. Está rumo oposto, vai restrito até 3 mil pés. Desça restrito até 4 mil pés. Gol no 738. Restrito 4 mil pés. 2, né? Oi, Salvador, boa tarde, voo 1966, próximo. Contato com o espera nos astros. Mantenha o ponto de espera, gol 1966. Mantém. Chané 6321, decolando 251, no controle 120, decimal 8. 08, 06, 63, 21. Você poderia confirmar o vento para o gol 1966? Gol 1966, vento 230 graus, 49. Obrigado. Chané 6321, contato radar, submantenha 320, saída árvore. 6320 na árvore, 6321. Controle, o vento aqui no Delta, visual com o tráfego já superado. É, pode acender e continuar a ascensão ou acendendo, vento aqui no Delta. Aguarde. Cheque trem, pouso autorizado no zero, vento 220 graus, com 4 nós. Chequei trem e pouso autorizado, os 9962. Estamos em contato com o centro agora, para verificar se o meu já possui. Porque até então não tinha recebido ainda, ok? Aguarde um instante e aguarde até que o plano chegue com a gente, ok? Até uma centena, vindo aqui lá dentro. Patrulha 03. Está autorizado o retorno para a rotatória, chama a torre 11895. Torre 7895, patrulha 03. Controle Chané 6321, quando possível coordenar para o Odilefa? Inicialmente, mantenha a saída o 6321. Mantendo 6321. Azul 6918. Diga. Reduza 2109, o 6918. 2109, agora vai. Salvador, boa tarde, eu passei 03. 3-03, doutor. 4 milhas afastado, radial 030. Reporta no GRAE. 3-03, agilizando o final do GRAE, reporta na curva. DCT Trive, DCT Porto, após conforme. Decolda 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva. 1208 controle, acione 5121 no transponder. Cursar 315, autorizado 340, via rota do plano Pesulu 1030, Pesulu 16, Bravo até o Zulu 13, Pop. Tael, Leda, Motiva, 1208 controle, 5121 no transponder, está 355 no portão. Tem, se vocês não se conseguem no correto, apenas confirmando após a decolagem, primeira curva à direita, ok? Tem, primeira curva à direita. Chame pronto para o despegue acionamento. Reportar na primeira. Sobe Salvador, boa tarde, livrando via Ecos 9962. Tem 9962, ingresso na Alfa Kilo, parte 3, posição 4, atende a sinalizadores. Alfa Kilo, parte 3, 04, 9962. Salvador, está 3155, pronto para o puxa acionamento. 3155, no na posição 05, está livre, pós táxi. Posta na Alfa Kilo. Patrulha 03, vento 220 graus 069, reportando solo controlado GRAE, patrulha 03. Reportará solo controlado no GRAE, patrulha 03. Torre, gol 1738, 4.5 milhas da cabeceira, boa tarde. Muito boa tarde, gol 1738, ajustando a 0, 15, continua em aproximação, aguarda a atualização de pouso. frequência aguardando autorização. Vivo Eletro, 6321. Turno 966, decolado 256, controle 120, decimal 8. 08, boa. Turno 738, informa o tráfego helicóptero, pouso no espaço à esquerda, deixa a aproximação, não interfere na sua aproximação, tem livre pouso no 0, vento 220, grau 049. Livre pouso no 0, gol no 738. Turno 966, contato radar, sobe montanha 370, saída PUCA. 370 na PUCA, gol 1966. CP5446, estabilizado. 5446, torre 1 no 895. 1 no 895 é o CP5446. Azul 69, 1 no 8. Tá. 1 no 1 milhas, oeste da posição Duna, reação da navegação na Proa de Duna. Passar travado, que 5-4. Ao 5-1, frequência livre, boa tarde. Ao 7-3-8, solo 5-8, ao livrar direito, ao 219, boa tarde. Direita, 219, boa. 288-260, Oxanar 63, 21. Controle, o Vitor Quilodeta vai atingir uma centena, já mantendo em condições visuais para o cancelamento do plano da presente. E o estimado IRC será o 1955, o Vitor Quilodeta. 1905 é o nível? Confia. Afirmativo, solicita o nível 105, o estimado é o 1955. Cliente, estimado 1955, modificou o 59, se mantenha 1905. Alfa, ponte espera, dá 1-0-18-9-5. Muito obrigado. Azul 69-8, desça 2000 pés, autorizado Electric Stray, reporte estabilizado. Para 2000. Ficou 4-6, passou o externo, baixar de trabalho. Tripe 5-4-6. Pouso autorizado, pistona 0, vento 220 graus, 049. Autorizado, pouso na 1-0, tripe 5-4-6. Só confirme o vento, por favor. Por favor, é 1-0, 1-5, a gente. Afirma, 1-0, 1-5. 340 nível autorizado via Amper 121, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, 1208 controle, 5144 transponder. Confirma o código transponder? 5144. C5444, centralizado, então, com fins, eu de voo 340, decolagem 190, comando direita, Arbor, Elefa, quero ver o pressão 21, controle 20, decima 8, código 5144, azul, 4118. Vem para o pushback acionamento. Então, azul, 4118. 18, ajusta 1-0-1-5 na ponta externa, baixar o travado. Peraí. Só confirma o vento para o trip 5446. Vento 2, 1-0 graus, 0-4 nós. Paciente, trip 5446. Pouso, pouso do ATR, curta final ali, mantendo zero. Pouso do ATR ali, mantendo zero, SAM, 3, 1, 5. Pouso do 5, 5, desconsidere, mantenha pouso espera. Mantendo, SAM, 3, 1, 5. Torre Salvador Azul 6980, baixo travado. Guarde a pena pista ali, vento para cheque 220 graus, 049 azul, 6909. Guardando. Trip 5446, solo 03, vai livrar direito, 1219. Livrar Neco, pode chamar o solo 219. Trip 5446. Alfa Kilo, pátio 3, posição 3, VIP 5446. Alfa Kilo, pátio, posição 3. Estão na 0, vento 220 graus, 089, 6998. Antrezuno 55, vento agora variou para 8 nós, 230 graus com 8 nós, tem condições de decolar dano zero? Decola dano zero, tá, Antrezuno 55. Gente, ali mantendo zero. Ali mantendo zero, tá, Antrezuno 55. Do 6918, solo 05, a livrar direito 1219. A livrar 219. Solo 05, chame 1219 agora. Então 3155, decolagem autorizada 1-0, vento 230 graus, 079. Esse é 1-0, tá 3155. 4118 na escura? Azul 4118 na escura do solo? Decolador 06, controle 208, boa viagem. 208, muito obrigado. Desde no quadro, a Petrolina aguarda distante para cópia. Gente, aguarda distante, iríamos ficar aqui, desde no quadro. Gente, minha 314. 06 da Elta. Elta 3155, referência autoriza da Elta, presente? Tá, acima aqui eu estou tá, 3 anos 55, boa tarde. Quase 1 no noite na escuta do solo. Prossiga. Quase 1 no noite, estamos operando agora com a pista 28. Então, sua decolagem será da mesma pista 28, após curva à esquerda, ok? Saída Elefa 1, o azul 41 no 8. Centro decolada 28, curva esquerda na Elefa 1. Centro azul 4118, obrigado. Fala, guri. Quem? 6314, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, 6314. Salvador Petrolina, 340, nível autorizado, decola da pista 28, e o peso do 20. Primeira curva à direita, saída Momo, transição Flock. 1208 controle, 5161 transponder. Gente, Oceaner 6314, autorizado Petrolina, 340, via Perzulu 20, decola 28, primeira curva à direita, Momo, transição Flock, a saída 1208 é o controle, Salvador 5161 é o transponder do Oceaner 6314, está na posição 3. Beleza, no caso do regimento correto, inspecionamento. No 4. Azul 6908, ingresso na Juliette, portão 09. Salvador é o trip 5627, boa tarde. 5627, Aracaju 190, tá pronto? Afirmativo. 5627, Salvador Aracaju, nível de voo 190, decola da pista 10, primeira curva à direita. Correção, decola da pista 28, primeira curva à direita, saída Aron, após Aracaju. 1208 controle, acione 5126 no transponder. Salvador Aracaju, nível de voo 190, decolando pista 28, primeira curva direita, saída Aron após Aracaju, 208 controle, 5126 transponder do trip 5627. 5627 após pronto pushback e acionamento. Pode quando pronto, trip. 3 Ana 55, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, caso negativo, 133, decimal 95. 35, 133, 95, obrigado, tá, 3 Ana 55. 360, nível autorizado, Viança 121, decola da pista 28, primeira curva à esquerda, saída Elefa 1. 1208, controle, acione 5164 no transponder. Direita na FIU, controle? 1208, controle. Autorizado Salvador, confim, já 360 autorizado, decola 28 para a curva esquerda, texto da Elefa 1, já acerta o pesolo 21, 5164 no transponder, controle opera 208, tá? 3217. 3217, após pushback acionamento. Reporta. Visual, reporte ingressando no corredor forte. Controle Salvador, boa tarde, é o 35220. Vou na proa de Dael. L5220, sua identificação em contato a radar, autorizada a chegada da El desse corrido. A chegada a Cari está autorizada a descida para 5 mil pés. Ciente, chegada a Cari, descida para 5 mil, identificou 5220. Salvador, boa tarde, gol 1620, informação Zulu, autorização Recife. Gol 1620, Salvador Recife, 370, tá pronto? Prazer. 1620, Salvador Recife, 370, nível autorizado, via Piuísque 58, decola da pista 28, primeira curva à direita, saída Aron, após Aracaju. No intercepto aerovia, 1208 controle, 5171 no transporte. Autorizado, Recife, nível 370, Piuísque 58, decola da pista 28, curva à direita, saída Aron, após Aracaju, intercepto aerovia, controle de saída 1208, transponde 5171. Bando 620, pode para Bushbeck acionamento. Só confirmando a primeira curva após a decolagem, será a direita, ok? Curva direita da 28. Novo Salvador, azul 4118, puxa acionamento 28. Garoto da livre após táxi. Ele será buscar aqui acionamento, azul 4118. Estado de chegada em Pice, desça para nível de voo 100. Tem 217, na linha do pushback acionamento, com a equipe de solo para efetuar o pushback com a retaguarda da aeronave voltada para taxiway Alpha, Índia. Tá, cauda para Alpha, o 3217 vai guardar. Negativo, cauda para Índia e o bico dourado voltado para o pátio 3. Menor autorizado a proa de pista, autorizado o procedimento ILS Zulu para a pista 28, reposta se estou no localizador. Descida para 12 mil pés, o ajuste 1-0 no 5. 1-0 no 5, ajuste 12 mil pés, reposta estabilizado, ILS Zulu no 89. Opção no ponto ponto mapa 3217, a calda é para Índia. Confirme, aeronave que chamou o solo? 3217, o pushback é com a cauda para Índia. Afirmativa, a cauda voltada para Índia. Tá. Salve, Salvador, 1-1-5, autorizado táxi, via pátio principal, pátio 3, quilo, alfa. Na Golf, chame a torre em 1-1-8-9-5 para decolagem. Quem negar 1-0 no 5, azul 4-1-1-8. Confirma quem negar 1-0 no 5. Afirmativo, quem negar 1-0, 1-5. Ele tem que negar, que vai ter via parte 1, parte 3, 5, alfa, Golf, observador 5, 2-2-2. Então, 3217, na escuta. Prossiga, 3217. Quando é que me solo para ingressar a cauda do senhor na Taxo Índia para o senhor poder efetuar o táxi de Viu Parte 3, ok? Demativo, com a cauda na Índia, tá prosseguindo, tá 3207. Diga. Na real forte, mil pés. Agora 11 milhas de Salvador. Intenções de manter a proa até o farol de Itapuã, essa autorização. Funciona mesmo. Beleza, o 4 confirmando posição 5 ou já do 3? Ah, já do 3 é melhor. Gente, agora os pushback, temos a aeronavegação já finalizando o pushback aqui no portão 01. Ok, mantendo posição 63 e 94. Jossa Yankee, Torre Salvador, frequência 11895. 1895, obrigado, Yankee Aferente. Torre Salvador, Papatango Yankee, Oscar Yankee. Que Oscar Yankee, abandone a linha do litoral, curva direita. É, porta através do norte da Torre Salvador. Confira pro Yankee, está sendo reportado, senhor. Confirme? Saiu intercortado sua mensagem. Gente, X-Wolf, Yankee, Oscar Yankee, mantenha a linha do litoral, reporta para cruzamento do eixo da final do 28. Vai manter a linha do litoral, vai reportar final 28, cruzamento Yankee, Oscar Yankee. Para o táxi, 3207, 168, a borda 3 de Guarulhos. Prossegue táxi via pátio principal, pátio 3, Kilo, Alfa, Golf, na Golf, chame a torre 1895, que é legal no 095, então 3207. Pátio principal, 3, Kilo, Alfa, Golf, ponte 0895, a torre está 3207, para o táxi. Xanema 314, correio de equipe de solo, que após a aeronave da ação ali vai retaguarda, dali de pushback, resposta para o táxi, apenas coordenando com a mesma para efetuar o pushback com a frente da aeronave voltada para o pátio 3, ok? Afirmo, autorizado após o TAM, com a frente da aeronave para o pátio 3, Xanema 6314, chamará para o táxi, cabeceira 28. Salvador, boa noite, boa tarde, azul 4118, ponte esperada 28, pronto. Azul 4118, autorizado, alinhado e decolado 28, vento 230 graus, 05 mais. Fiquem aí decolada 28, azul 4118. Yankee, acho que é Yankee na escuta da torre. Afirmo, da linha do litoral, mais 2 minutos para cruzar a final da 28. Gente, aguarde para o cruzamento, reporte. Yankee. Salvador, boa noite, 738, boa tarde. Quem que acha Yankee, só confirme, vai prosseguir para pouso? Pouso em Salvador, hangar da Aerostar. Confirme, tentou em 211, sem comunicação. Retaguarda mesmo, fique atento. consciente, está bisoco mesmo, o Yankee Australiano. Autorizado com fins, viemos o 21, nível de voo 360, pista em uso 28, saída Elefa 1, aciona o transponder 5151, e o controle de Salvador 1208. Autorizado, nível 360, viemos o voo 21, a pista 28 para decolagem, perfil Elefa 1. 5151, transponder, controle Salvador 1208. Bonus 738. Correto, é ponte Bonus 738. Então, chama pronto. O Yankee Oscar Yankee segue a retaguarda do azul via pista. Aguarde para prosseguir direto 4-4. O Yankee Oscar Yankee está em direção da base para a final agora, 2-2. Alô, Oscar 6-1-4, pela manutenção, se merecemos nessa posição para a retirada do trator. Confirmo que você vai manter a posição para a retirada do... Confirma a informação, não entendi. 1-2-0-8, bom voo. 208, boa. Solo, a gente deixar a gente nessa posição. Já estamos iniciando o nosso saque. O POB 150, autonomia de 3 horas e 10, alterna Natal, 6314. Afirmativo, 6314. Táxi autorizado via, vai ingressar o pátio após Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, quando lá chama Torre, 1895, 1015 no time, 2-3-1-4. Afirmo, Juliette, Alfa, quando próximo na 28, 1015 no altinho.